A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, em plena quadra natalícia, está a postos para dar início ao 12º programa, A Escola e o Meio. Boa tarde, locutores. Boa tarde. Estão a viver bem as vossas férias de Natal? Estão a correr bem. O que é que se faz, Inês? Descansar. Ai, descansa. Pô, tu precisas. Tu, de facto, precisas muito de descansar esses neurónios. Acho que sim. Muito bem. E também dormir mais um bocadinho, pôr a leitura em dia, aqui das sugestões da Sofia, não se esqueçam. Ao longo do programa, vamos ouvir, como já é hábito, a boa sugestão musical, desta vez em tom natalício, do João Oliveira. Christmas Light é a música de Natal dos Coldplay. Lançada em novembro de 2010, está incluída no álbum A Head Full of Dreams. Christmas night, another fight. Tears we cried, a flood. Got all kinds of poison in, of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all. Hoje recebemos a visita de um ex-membro do Clube de Rádio, o Francisco Carvalho. Francisco Carvalho, como os nossos ouvintes se recordam, ano passado concluiu o 12º ano no nosso agrupamento e, obviamente, foi para o ensino superior. Queremos agora saber como é que está a ser a vida de Francisco nesta nova etapa da sua vida. Olá, Francisco, novamente. Olá. Bem-vindo ao programa. Já tinhas saudades nossas? Sim, muitas. Já. Fala-nos então um pouco da vida de caloiro. Eu sei que tu na primeira fase estiveste em Lisboa 2 semanas, depois na segunda fase foste colocada em Coimbra. Fala-me dos cursos que frequentaste, porque acabaste por já frequentar 2 em tão pouco tempo, mas agora estás no curso que efetivamente escolheste. És caloiro em Coimbra, Coimbra com toda aquela tradição que nós sabemos que a universidade tem. Fala-nos então, como é que está a ser esta nova etapa da tua vida? Não está a ser bom, então. Eu entrei em primeira fase na Nova, na Faculdade das Ciências Sociais e Humanas, em Geografia e Planeamento Regional. Foi a minha última opção, não era exatamente aquilo que eu queria, mas mesmo assim foi bom, é diferente de Coimbra, não tão diferente, mas de certa forma sim, diferente, em termos pelo menos de tradições académicas e isso tudo é... Aí nota-se uma grande diferença. Não se nota tanto, não, pelo menos, eu acho que foi um bocado do meu curso, mas não se notou assim grandes diferenças. Nota-se mais na vivência mesmo em Lisboa. É diferente de Coimbra. Em Coimbra há mais espírito académico. Sim, mais ou menos. Eu não... Tu frequentas a Faculdade de Economia? Sim. Pronto, que está um bocadinho desligada das outras. Não está ali no núcleo central. Primeiro ao curso. Gostas do curso? Que tinhas uma ideia, todos temos quando vamos para um curso, de uma ideia pré-feita. Corresponde às tuas expectativas? Estás a gostar do teor das cadeiras? Como é que foi este primeiro semestre? Foi fácil? Sentiste muitas dificuldades da transição do secundário para o superior? Não senti assim tanto. Eu até estou a gostar imenso do curso. Está tirando economia, que não é a única cadeira que eu não gosto ali. O resto é interessante. Tem a ver com a área que tu gostas. Sim, exatamente. Tratas muito de âmbito político? Diplomático. Sim, as cadeiras principais são História das Relações Internacionais e teoria Política e Ciência Política. São assim tem tudo as a principais. Ver com os teus gostos, de facto. Sim. E são semestrais? Foram semestrais? História das Relações Internacionais e Teoria Política tenho também no segundo semestre. Sim. Portanto, é anual. Sim, mas estas três cadeiras são a base. São a base do curso, até porque elas abordam todas a mesma matéria, mas só que vista de pontos diferentes. A Teoria Política é mais no tempo teórico, História das Relações Internacionais é mais de como é que tudo aconteceu e Ciência Política aborda de um termo, de uma maneira, pronto, sim, científica, diferente. Por assim dizer, vai mais às próprias pessoas que desenvolveram aquele tipo de, aquela teoria ou aquela determinada política na conhecimento, pronto. Olha, notaste uma grande diferença ao nível da forma como as comunicações nas aulas são feitas, ou achas que há uma certa continuidade entre secundário e superior? Métodos de estudo, tiveste que alterar, não? Métodos de estudo tive que alterar, sim. A matéria foi... Há um grande volume de matéria. Triplicou. Mais ainda. Então, para a ciência política... Foi mal, porque o professor assim pôs-nos assim de repente 48 textos para analisar para o teste. Em pouco tempo. Sim, e nós... Pronto. Portanto, nota-se assim uma diferença entre o secundário e o superior. Sim, nota-se. Exige muito mais trabalho. Sim, mas mesmo em termos de como são lecionadas as aulas, não há assim, não há muita diferença. Os professores mantêm-se acessíveis a questões e tudo. Acho que isso é mais um problema em cursos como Direito e Medicina, mas no nosso curso não há problema nenhum. Aquilo, os professores são muito acessíveis até. Muito bem. Gostas do ambiente da Faculdade de Economia? Sim, é assim... Não é uma faculdade muito grande, tem 4 cursos só. Um ambiente, é bom. É um ambiente de certa forma familiar. Sim. Sim. Vida académica em Coimbra, como é? Muitas noitadas, muita farra, latada, entretanto, recepção ao caloiro, isso foram umas semanas alucinantes. Foi mais a da latada, mas mesmo assim eu não estava muito bem, muito integrado nessa altura. Tinhas vindo há pouco tempo. Sim, estava lá há 2 semanas e... Muitos exageros, Francisco. Não. Que da minha parte, não. Sim, senhor. Da minha parte, não. Agora que eu tenha visto... Também. Esperemos pela queima das fitas, não é assim? Ouvi histórias, pronto. Ok. Portanto, está tudo a correr bem, estás no curso que gostas, estás-te a sentir bem na faculdade. Sim. Já tens algumas saudades daqui? Ainda tens? Claro, sim. Vens todos os fins de semana? De todos os que posso, sim. Porque ainda não cortaste completamente o cordão umbilical. Ainda continuas a vir ao Oliveira do Hospital e a Pomares, eventualmente. Sim. E ao Sobral Gordo. Sim, vou lá agora para o Natal. Para o Natal, muito bem. Mas estás feliz com esta nova etapa da tua vida? Sim. Muito bem. Gostámos muito de ter por cá. Esperemos que talvez no final do ano venhas fazer o ponto da situação, quando terminas a tua vida de caloiro, está bem? Uhum. Até à próxima, obrigada. Obrigado. Afinal, temos mais um convidado, o Pedro Andrade, também ex-membro do Clube de Rádio, que também é caloiro e, portanto, nos vai dar também o seu testemunho da sua passagem agora, deste semestre no Porto. Bem-vindo, Pedro, novamente aqui ao Clube. Obrigado, desde já, obrigado pelo convite e olá a todos os ouvintes. Muito bem, gostamos de ouvir novamente esta voz. Gostaria de saber então, Pedro, como é que te está a correr como é que decorreu este semestre? Estás a frequentar Direito na Faculdade? Lusíada de Porto. E como é que decorreu? Estás no curso que queres? Sempre aqui disseste aos microfones que era o que querias seguir, portanto estás na área que pretendias. Como é que decorreu este semestre? Estás a gostar do curso? Sim, estou a gostar do curso. Primeiro semestre é sempre um bocadinho mais difícil porque nos temos que habituar. Mas acho que correu tudo bem dentro do possível. Estava ali a perguntar ao Francisco se o volume de matéria, se a diferença que tu notas entre o secundário e o superior é muito acentuada ou não. Sim, sim, é muito mesmo. Tens que estudar muito mais. Sim. Muito, muito mais. Sim. Sim, porque tu aqui também estudavas pouco. Ok, sim. O volume de matéria é muito grande. Sim. Fizeste, lá funciona por disciplinas semestrais, é? Sim. Agora tiveste 5 ou 6? Tive 6. E agora vais ter mais 6. Agora vão ter férias de ponto provavelmente em janeiro ou em fevereiro? Tem exames se calhar ainda em janeiro, é? Eu tenho as frequências em janeiro e até ao final de janeiro tenho frequências. E depois pausa. Começo as aulas. Ah, não fazem férias de ponto na tua faculdade? Não. Ok. Vida académica no Porto, como é? Muito intensa? É interessante. Como é que foi a recepção ao caloiro? Como é que foram essas festividades académicas? Muitos excessos? Não, acho que não. Da tua parte não? Como diria ali o nosso Francisco? Não, da minha parte não. Foi engraçado. Há muito espírito académico no Porto? Não tanto como eu esperava, mas ainda há algum, sim. E como é que te adaptaste a viver numa grande cidade? Tu guias daqui de uma pequena cidade? Acho que me adaptei bem. Gostas? Sim. Porto é uma cidade, mas não parece ser uma cidade assim tão grande. E acho que isso ajudou a adaptar-me melhor. É uma cidade bonita, é uma cidade muito interessante do ponto de vista cultural. Tens ali uma série de valências que obviamente nós numa cidade pequena não temos. E já tive aqui noutros anos alunos que foram estudar para o Porto e que gostam muito. Parece-me que contigo também é assim. Sim. Muito bem. A família está contente por o menino estar a cursar Direito? Sim. Vai dar continuidade à tradição familiar? Esperemos que sim. Muito bem. Já disse ali ao Francisco e digo-te o mesmo a ti, lá para o final do ano, quando estiveres a deixar de ser caloiro, tens que vir cá fazer o ponto da situação, como é que decorreu. Até lá desejo-te felicidades e que tudo corra muito bem lá pelo Porto. Obrigado, igualmente. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Continuamos com as entrevistas aos coordenadores dos clubes do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital. Temos hoje connosco o coordenador do Clube de Aquariofilia, José Carlos Santos. Bem-vindo ao nosso programa, professor José Carlos. Bem, boa tarde. Estava aqui a lembrar-me que o professor José Carlos esteve comigo aos microfones aqui há uns anos a falar também das maravilhas ambientais e patrimoniais aqui da Oliveira do Hospital. Foi um grande projeto, não é? É verdade. Na altura, CEFs. É verdade. Faziam-se bons trabalhos. Ainda se fazem. Este é um deles. Gostaria que nos apresentasses o Clube de Aquariofilia aos nossos ouvintes. Sei que já tem muitos anos, provavelmente é o mais antigo da escola. Bem, pelas minhas contas, vai no 22º ano neste ano letivo. Formalmente, nós começámos um bocado, eu comecei com os alunos informalmente, talvez 93, 94, formalmente, portanto, como clube, como projeto, nasceu em 95, portanto, fez 21 anos no ano passado, vai no 22º ano. Muito bem. E então, o que é que se faz neste clube? Bem, no início, o objetivo era contribuir para a cultura científica, para a melhoria da qualidade científica dos alunos. E, em face disso, nós, na altura, estabelecemos um conjunto de protocolos de examinação, protocolos de colaboração com universidades, centros de investigação. O objetivo principal é fazer dos aquários ferramentas para promover a cultura científica e a experimentação científica. Portanto, essa vertente foi possível de realizar durante o tempo em que a Ciência Viva existiu, no sentido de apoiar as escolas. Depois, portanto, a Ciência Viva deixou de apoiar as escolas, existem apenas os centros de Ciência Viva. Quando a Ciência Viva existia para as escolas, portanto, havia formas de financiar esses projetos através de candidaturas que eram feitas e que depois aprovadas e implicava, portanto, financiamento. E com isso foi possível equipar, comprar equipamentos e todo aquele material necessário para fazer experiências e promover a cultura científica na altura. Os aquários seriam ferramentas para promover essa cultura científica, era um projeto educativo em ciência. Muito bem, eu lembro-me que até tivemos honras de ministro da Ciência. Gago, 99. Professor Mariano Gago, que visitou a nossa escola precisamente, e do Presidente da República em da 2003. Altura, do Dr. Jorge Sampaio, que também visitou a nossa escola no âmbito também deste projeto. Exato, em 2013. Recordo. Aliás, o professor Mariano Gago fez imenso pela cultura científica neste país. Não só lançou as bases da ciência e do tal clique junto dos alunos na escola, no secundário, que depois se projetou para a universidade. Eu lembro, por exemplo, o caso de um um exemplo do nosso concelho, o João Nunes, que é presidente da BLC3, que ele integrou este projeto em 98. Ele, numa entrevista recente que deu, que até lá tenho, ele disse que o trabalho na coreofilia foi tal clique que depois lhe fez, ele chamou a atenção para a importância da ciência e da cultura científica. E muitos alunos que ali passaram, depois em termos universitários, seguiram carreiras científicas, motivado pelo tal clique, pelo tal despertar para a ciência, para a cultura científica, que começou aqui na escola. Eu ia-te perguntar a seguir qual era a mais-valia para os alunos, a integração e a participação neste clube, mas acho que em grande parte já o disseste, não é? Os alunos ganham imenso participando num clube deste tipo, experienciando tudo isto que tu estás a dizer e ganhando cultura científica. Muito bem. O que é que, por exemplo, reportando-nos a este ano letivo, 2016-2017, o que é que fazem os alunos que estão a participar no clube? Os alunos que participam comigo são seis alunas e um aluno do secundário e, curioso, não são do regime científico, são de um curso profissional. Curioso. Porque habitualmente costumavam ser de ciências e tecnologias. Exatamente. Alunos de biologia. Pois são maioritariamente alunas. O que relativamente ao passado é uma inversão da tendência. Portanto, quando este projeto foi desenvolvido, tinha alunos e alunas, mas tinha mais alunos. Neste momento tem sobretudo alunas. E estas alunas que trabalham comigo estão ao nível em termos da criatividade e imaginação, capacidade de trabalho, dinâmica, ao nível dos melhores alunos que eu tive ao longo destes 22 anos de projeto. São extremamente autónomas e eficazes, criativas, resolvem os problemas quando um problema qualquer surge e encontram sempre uma solução eficaz e correta para resolver o problema. Apesar de ser dizer... de um curso profissional, às vezes aquele estigma que nós atribuímos aos alunos dos cursos profissionais, não é nada disso. Tem uma dinâmica de trabalho que me surpreende a mim a todos os níveis. Não esperava encontrar. Ouvi dizer que durante o verão elas tomaram conta do aquário, pelo menos daquele que está ali no nosso bloco B. Sim, que é a nossa sala de visitas. Um dos 16 a 7. Nós temos entre aquários de pequenas dimensões, 3, 4, 5 litros, até aquários que têm 300, 400, 500 litros, são 17 ao todo. Este projeto teve um bocado parado, portanto, porque nos últimos 2, 3 anos, entretanto, a pessoa carvalheira depois disse para dar nova energia àquilo, e esta recuperação deste espaço, portanto, não foi apenas possível com a vontade da direção da escola, foi também, sobretudo, ao trabalho desenvolvido por esse grupo de alunos e alunas. Para cuidar dos aquários não há férias? Não. É um projeto que funciona 24 horas por dia, para assim dizer, 12 meses por ano. Portanto, nós não podemos, ao contrário de outros projetos que fazem ali uma suspensão, nós não podemos fazer essa suspensão. Porque os peixinhos precisam de comer, precisam ser tratados, precisam ser limpos, os aquários. Manutenção dos aquários, equipamentos, pronto. Há muito trabalho manter estes 16, disses tu, 17 aquários. Nosso objetivo era pôr, há 7 grandes aquários, portanto nós neste momento estamos há 3 já montados. O objetivo dos aquários é reproduzir mais fielmente as condições naturais do habitat dos peixes. Isso implica fazer investigação, pesquisa, os cenários têm que estar adequados, a qualidade da água, as características da água, o tipo de substrato, o tipo de areião, o sistema de filtragem, iluminação, portanto, tudo tem que estar de acordo com o cenário natural que nós encontramos na natureza. O objetivo é reproduzir mais fielmente as condições em que esses peixes vivem, peixes e plantas. Apercebi-me, não sei se foi este ano ou pelo menos no ano letivo passado, que vocês estavam a receber grupos de crianças do primeiro ciclo, eventualmente, e do segundo ciclo para visitarem estes aquários. Continua a fazer-se. O objetivo era, no final do ano, voltar a fazer o mesmo. Que é uma forma de estimular os alunos para mais tarde pertencerem ao clube e desenvolverem sempre, este gosto. Exatamente, e dá sempre algum feedback e mais valia, porque houve uma das nossas colegas que visitou o clube e, portanto, no final da visita disse-me que pretende também montar na escola dela um aquário pequenino. Portanto, e contar com a nossa colaboração, portanto, já é uma mais-valia, ou seja, a visita já deixou ali uma semente. Exatamente. Pois creio que já está quase tudo dito. Temos aqui um clube de muito interesse na escola, onde os alunos que ainda não participaram podem ter essa experiência, sobretudo os que vão continuar na nossa escola nos próximos anos. Uma página no Facebook, que foi criada por esse grupo de alunas, criou uma página no Facebook, está disponível, aquilo é Oficina da Aquariofilia, está integrada na página do Facebook da escola. E podemos ir acompanhando o que vai sendo feito. Exatamente, eles vão de vez em quando põem lá aqueles posts, não é que lhes chamam, não é? Agora as fotografias, tem lá uma fotografia mais recente, é lá um aquário relacionado com o Natal. Depois luz uma iluminação, fizeram um presépio dentro de um aquário que estava disponível, que estava vazio neste momento. Presépio com peixinhos? Não tem aquelas figuras naturais, normais do presépio, mas estão dentro de um aquário. Muito bem. E está, não é aquele que está ali no bloco B, não? Não, está no bloco E. É. Muito bem. Convido todos a visitarem os nossos ouvintes, se quiserem uma visita guiada, o professor Zé Carlos também faz. Disponível. Pelo menos consultar a página do Facebook, já fica tem lá um histórico, a página tem quase um ano, portanto dá para, se visitarem o histórico, dá para ver aquelas fotografias, todos os acontecimentos e etapas que foram ocorrendo ao longo do ano. Muito bem. Pois muito obrigada por esta colaboração no programa. Acho que assim divulgamos mais um clube da nossa escola e um clube com muito interesse na área científica. Muito obrigada, até à próxima. Então, até à próxima. 100.2 Oliveira do Hospital. E agora vamos ao cinema com o Pedro Oliveira. Hoje convido os senhores ouvintes a verem a festa de Natal da empresa, quando a diretora-geral, interpretada por Jennifer Aniston, tenta encerrar a sucursal do seu irmão Fulião. Ele, interpretado por Jill Miller, e o diretor técnico, Jason Bateman, têm de reunir os colegas de trabalho e dar a mais estrondosa festa de Natal, de forma a impressionar um potencial cliente a fechar um negócio que salvará os seus empregos. Festa de Natal da empresa é a mais recente comédia dos realizadores Josh Gordon e Will Pegg, e conta com a participação de Kate McKinnon, Olivia Munn, Gillian Bell, Horst Caudry, Jessica Byer e entre outros. Poderá ver esse filme no cinema mais perto de si. Hey, idiot, I'm looking right at you. I'm telling you, the thing is not happening at all. I'm not messing with you. Hey, stop doing that, all right? If you are going to have intercourse tonight, please do not do it on company property. Go into the Rite Aid parking lot. We're talking Rite Aid, baby, make it all night. Flip, flip, flip! Oh, pardon me. E agora vamos saber o que é que o Daniel tem andado a fazer nestes últimos dias. Acho que houve uma festa de Natal na Santa Casa, não é assim, Daniel? Sim, no domingo. E como é que correu? Correu bem. Então, qual foi o teor? Houve um circo, inclusivamente? Houve lá um circo. Tu participaste na festa de Natal? Não. Só estiveste a assistir? Foi só o circo e tivemos um lanche convívio com os colegas. Ora, essa parte é que é boa, que é o comes e bebes. Muito bem, para toda a gente. Sim. Da Santa Casa. Também me disseste que houve agora, mais próximo, um teatro. Sim, isso foi na sexta-feira antes da festa. Da festa. E então o teatro era da Lausanne? Não, o circo é que era da Lausanne. Sim, muito bem. Então e a representação, gostaste? Gostei. Fomos convidados por uma das monitoras. Sim. Que nos lançou o desafio de nos representar para a festa da escola de Lourosa. E fomos fazer. E gostaste da experiência? Gostei. Muito bem. Tu tens jeito para as crianças. Já ano passado aqui convivias com aqueles pequeninos do infantário. Sim. Tu agora estás de férias. Agora é 2 semanitas. Ah, muito bem. Então é como se estivessem férias escolares. É. Pensei que até ao dia 2 de janeiro. Muito bem. Sim, senhora. Então aproveitas-te para descansar, para pôr o sono em dia, para ver uns filmes que nos outros dias não tens a oportunidade, para fazer umas leituras e depois em pensar num bom tema para trazeres para a semana. Rádio Boa Nova. E agora vamos a uma notícia, desta vez a uma notícia de âmbito nacional, com a Inês Garcia. E mais uma vez cá trazemos, acho que todos os anos trazemos esta notícia, que tem que ver com os rankings. Saiu brevemente, como todos sabem, na comunicação social, os rankings das escolas, quer ao nível do ensino básico, quer ao nível do ensino secundário. Mais uma vez a nossa escola não aparece muito bem posicionada. Assim, se tivermos em conta o universo do país e se tivermos em conta as características onde está implantada a nossa escola, se calhar percebemos as razões porque é que ela não está nos primeiros lugares. Mais uma vez nos primeiros lugares aparece os colégios privados, portanto isto é mais do mesmo, todos os anos temos dito praticamente o mesmo, mas acho que precisamos de ouvir algumas observações que o autor do texto que a Inês vai ler faz acerca do que é que é importante nas escolas, se é só vermos a nota que o aluno tira no exame nacional ou se calhar temos que olhar para outras áreas e para outras vertentes que acontecem na escola. É verdade, esta semana nas notícias de âmbito nacional destaca a notícia O que os rankings não mostram, texto de opinião do secretário de Estado da Educação, João Costa. Os rankings que são disponibilizados pelos mídia habitualmente hierarquizam as escolas de acordo com as médias dos exames nacionais. Embora nos últimos anos se tenham vindo a integrar variáveis de contexto, esta seriação de escolas compara por vezes o que não é comparável e oferece um retrato bastante parcelar do trabalho desenvolvido. Não tenho dúvidas de que é interessante para a comunidade saber qual o alinhamento da sua escola com um perfil nacional ou regional de desempenho. Tenho a certeza de que o interesse de uma lista ordenada de escolas é nulo. Mal comparado, é interessante para os pais conhecerem o percentil de desenvolvimento do seu filho, mas é irrelevante saber qual a sua posição relativa em relação aos bebés todos do país. Conhecer a qualidade de uma escola implica um olhar muito mais abrangente, pelo que são precisos mais indicadores e é necessário um olhar sistémico. Para isso, o Ministério da Educação tem vindo a disponibilizar mais indicadores, de que destaco o percursos diretos de sucesso, que mede o quanto a escola contribui para a progressão dos alunos, o indicador de desigualdades, que mede a dispersão de notas numa mesma escola, e o indicador por disciplina, que permite uma análise comparada entre as disciplinas na mesma escola, estabilizando assim variáveis sociodemográficas que a comparação entre escolas não permite controlar. Mas há muito mais no trabalho das escolas que não tem sido valorizado e que os rankings não mostram. Trabalho que é essencial para o cumprimento da missão da educação. Primeiro, a inclusão. Há escolas que se destacam pelo trabalho absolutamente notável que fazem com alunos com deficiência, valorizando-os e incluindo-os. Segundo, mobilidade social. A pobreza ainda é o principal preditor de insucesso. Mas há escolas que se destacam por garantir que a correlação entre nível socioeconómico das famílias e resultados escolares não é tão forte. Terceiro, educação humanista. Se os melhores resultados não estiverem associados ao desenvolvimento de um perfil que leva os alunos a colocar os seus conhecimentos ao serviço da construção de uma melhor sociedade, a escola não está a formar bem. Há escolas que desenvolvem um trabalho admirável na promoção de projetos de cidadania, serviço social e trabalho cooperativo. Um 17 a biologia de quem não considera os outros vale menos do que um 15 de um aluno respeitador e solidário. Quarto, formação artística e desporto. Há escolas que deixam florescer talentos artísticos, que promovem um trabalho notável na promoção da saúde e do desporto. Estas são as áreas fundamentais na estruturação dos indivíduos e para as quais não temos ainda indicadores. A reflexão em curso sobre a avaliação externa das escolas do Ministério da Educação pondera como alargar o leque de dimensões a valorizar. Uma educação integral envolve atingir metas em muitas dimensões. Nem todas se expressam numa nota, mas sobre todas é preciso obter dados e valorizar o que de melhor se faz. Por isso, precisamos de vários olhares sobre a escola, para que aos poucos seja possível tornar visível o que as leituras apressadas ocultaram. Secretário de Estado da Educação. Muito bem, ainda bem que os nossos governantes desta vez, porque eu vi também, com certeza também ouviram, o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro da Educação a pronunciarem sobre o resultado dos rankings. E até que achei curiosa a expressão que o Primeiro-Ministro usou, que nos hospitais há mais doentes. Quer isto ele dizer que é normal que nos colégios privados de elite haja muito boas notas, porque temos que ver qual é a população que eles têm. E o Ministro da Educação também desvalorizou que não eram os rankings que iam classificar as escolas, porque, agora disseste bem, o Secretário de Estado está aí a referir que há muito outro trabalho que se faz nas escolas, e muito bem, porque a um colégio privado receber um aluno que é de uma de um nível socioeconómico e cultural muito elevado, que tem expectativas muito elevadas, que tem todo tipo de apoio em casa, que é incentivado a ser melhor, cada vez melhor, que tem explicações a todas as disciplinas, se for necessário, que esse aluno seja bom, não é nada de surpreendente. Muito surpreendente é eu ter alguns alunos, porque os tenho felizmente, que vêm de uma faixa socioeconómica muito desfavorável, onde por vezes têm pais com a escolaridade básica ou nem isso, muitas vezes abaixo. Eu continuo a ter alunos, reparei isso, por exemplo, na minha direção de turma, onde a maior parte dos alunos são a nível cultural, são miúdos que não têm, obviamente, estão a anos-luz destes meninos que frequentam os colégios. E tenho alguns destes alunos que tiram 18, logo num décimo ano. Significa isto que eles trazem competências e se querem afirmar e que provavelmente vão fazer a sua mobilidade social através da educação e através do ensino. Portanto, estes jovens têm muito valor, porque nasceram em meios desfavorecidos e conseguem chegar muito mais alto e conseguem fazer os cursos superiores que os outros fazem, até às vezes com muito melhor desempenho. Gostava de saber ainda que rapidamente a vossa opinião sobre estes rankings. Porquê é que os privados aparecem sempre em primeiro lugar? Porquê é que isto é tão noticiado, replicado, N vezes, sem conta, na internet, na comunicação social? Depois, às vezes, o público não entende, fica sempre com aquela ideia de que o privado é que é bom, o público é mau, a nossa escola é uma escola de coitadinhos, trabalha-se mal. Qual é a vossa opinião? Os meninos que são finalistas, Micael, no próximo ano serão os teus exames que estão aqui a fazer a nota. E já também os deste ano, porque já fizeste exames no 11º. Exato. A mim parece-me um bocado discriminatório esse ranking ser muito baseado na nota dos exames nacionais. É óbvio que os colégios serão realmente médias superiores, porque são alunos mais, digamos, selecionados. Uma vez os alunos como para lá têm objetivos de cursos superiores com médias mais elevadas, em geral, e assim. E nas nossas escolas comuns, nas escolas públicas... Temos todos. Temos todo tipo de alunos, o que não discriminando nenhum, porque uns preferem umas profissões mais simples, outros querem-se prosseguir. E há alunos que pura e simplesmente não têm expectativas. Exatamente, não querendo discriminar com isto os alunos, uma vez que um dia todos iremos ser úteis à sociedade, não é verdade? Sem dúvida. Inês, tu que também és finalista, qual é a tua opinião? Eu concordo com o Micael. Acho que o nosso percurso escolar não devia estar tão dependente dos exames nacionais, porque parece que todo o nosso percurso durante 3 anos fica resumido a uma hora e meia, o que se faz num exame, que eu acho que não é correto. Por exemplo, as notas dos vossos exames nacionais, ano passado corresponderam, tu que és uma aluna com uma média excelente, não corresponderam à nota que tu habitualmente tiras? Não corresponderam. Estive mais abaixo. Esteve mais abaixo. Portanto, até prejudicou-me. Não considera justo que depois te classifiquem mediante só a nota do exame nacional. Depois considero também que não devemos comparar a escola privada à escola pública, porque há muitos pontos diferenciadores entre um meio e outro, começando pelos meios que estão ao dispor dos alunos numa escola privada e numa escola pública, e também o tipo de alunos que frequentam uma escola e outra. Numa escola existe alunos de elite, não é? Que têm acesso a tudo, felizmente, obviamente, e noutra escola já temos diversas realidades, e é claro que os que têm mais possibilidades vêm de meios mais abastados, obviamente que poderão vir a ter mais sucesso, mas também temos casos de alunos que, apesar das dificuldades, trabalham muito, e é o trabalho que nos leva longe, e isso é de valorizar. Acho que valorizo mais um aluno que, apesar das dificuldades, trabalha e consegue obter os resultados que procura, do que talvez um que tem tudo, que também tem boas notas. Pedro, sentes-te diminuído quando ouves sempre nas parangonas dos jornais que o privado é que é muito bom porque são os colégios privados que aparecem nos primeiros lugares? Sentes-te diminuído por seres aluno da escola pública? Não, eu acho que dizer que me sinto diminuído por estar numa escola pública é a mesma coisa que dizer que me sinto diminuído por ser um pouco mais pobre que os outros. Isso não é bem assim. Cada um tem as condições que tem, aquilo que pode usar. Acho que uma pessoa pode ser tão boa, até melhor, numa escola pública do que num colégio privado. E aqui o nosso amigo Pedro, que já vê isto de fora. Como é que ele vê isto agora, que já está fora da secundária? Eu acho que não há assim muito a adicionar, porque a conversa é sempre a mesma todos os anos, mas é o que já disseram aqui. Os colégios privados escolhem quase a dedo os alunos que lá estão, enquanto que as escolas públicas têm todo o tipo de alunos, de todas as classes económicas, e claro que um aluno que, por exemplo, não quer uma profissão que exija o ensino superior, não se vai esforçar tanto, em geral, como é óbvio, como um aluno que quer entrar no ensino superior, e quando se vai para um colégio privado, claro que se vai candidatar ao ensino superior, e por isso não se pode comparar uma coisa com a outra. Já ano passado dizíamos aqui que muitas vezes isso, ano passado foi muito noticiado, que estes colégios privados que preparam muito bem os alunos para os exames nacionais não os preparam tão bem para o ensino superior, porque a verdade é que foi feito um estudo e os alunos do público desenvencilham-se muito melhor depois nos cursos superiores, estão habituados a ter um trabalho autónomo e independente que não têm muitas vezes dos colégios privados. Depois, se falamos aqui só do privado e público, também podemos comparar escolas dentro do público, então nós também não podemos comparar o tipo de aluno que tem a Infanta Dona Maria de Coimbra, que normalmente é sempre das escolas mais bem posicionadas, com o público que temos em Oliveira do Hospital ou que temos em Pampilhosa da Serra, ou a última escola que apareceu no ranking, que foi de Mugadouro, que é no interior de Trás-os-Montes. Significa isto que o público de Coimbra que frequenta a Dona Maria, que também é escolhido, é selecionado, e estamos a falar de uma classe média e alta e de uma classe alta de Coimbra. Portanto, tem todas as condições, muitas vezes explicações específicas para as aulas e explicações para os exames, e portanto é preciso desmistificarmos isso para não criarmos aquela ideia errada que há escolas boas e há escolas más. Há escolas da periferia, escolas do interior que trabalham muito bem, que fazem o melhor pelos seus alunos, como aqui acho que já ficou bem referido. Rádio Boa Nova. Espetacular. All I Want For Christmas Is You. Sempre foi uma das músicas de Natal mais faladas, mesmo sendo antiga. Na autoria de Mariah Carey, foi lançada em novembro de 2009. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Just one thing I need, and I don't care about the Passamos agora a Nós e os Animais, com a Inês Brás. Hoje trago a notícia que, já brevemente, a linha de saúde Animal 24 começa a funcionar. Segundo o Jornal de Notícias, a primeira linha telefónica nacional de assistência em saúde veterinária estará disponível todo o dia. Cada chamada, para o número 760-450-911, tem o custo fixo de 60 cêntimos mais IVA. Como funciona? O dono telefona e a sua chamada é atendida por uma mensagem de voz. Esta pede à pessoa que desliga o telefone, informando que o serviço irá telefonar logo de volta, sem custos acrescidos. Cerca de 60% dos gatos e entre 30% a 40% dos cães nunca foram vistos por um veterinário, ou foram apenas a uma única consulta durante toda a vida, afirmou ao jornal Carolina Rebelo, cofundadora e médica veterinária. Com este serviço, os médicos poderão informar os donos acerca dos principais cuidados de saúde e alertar para a marcação de consultas. Os médicos veterinários que supervisionam o serviço poderão ser inquiridos sobre nutrição, comportamento, intoxicações, viagens e questões de saúde pública, adianta o Jornal de Notícias. Ora, aí está uma muito boa notícia para o mundo animal, porque agora já há uma linha de saúde também para os nossos amigos de quatro patas, ou de asas, depende, não é? Minha querida, o nosso slogan agora em época natalícia, ver se adormecemos mais um bocadito os corações. Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Pois, e não é só no Natal, é todo o ano. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Passamos para Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente com a Francisca Rodrigues. Continuam as más notícias, Francisca. Continuam. Mais de metade das espécies de raias e tubarões do mar Mediterrâneo estão em risco de extinção. E isto acontece devido à pesca excessiva, alertou a União Internacional para a Conservação da Natureza. Das 72 espécies conhecidas de raias e tubarões existentes no Mediterrâneo, 39 espécies enfrentam o risco elevado de extinção. O relatório coloca na categoria de estado crítico de ameaça de extinção de 12 espécies de tubarões e 8 espécies de raias. Nesta categoria estão o tubarão martelo, o tubarão branco e o tubarão azul. Nos últimos 50 anos, 13 espécies de tubarões e raias foram declaradas extintas em várias zonas do Mediterrâneo devido à pesca excessiva. Fenómenos de extinção localizados ocorrem sobretudo em águas de Espanha, França e Itália, em alguns países do Nordeste Africano e em zonas costeiras do Mar Adriático. O relatório apela para que os governos estabeleçam cotas de pesca sustentáveis e para que criem zonas protegidas, enquanto os consumidores devem ser alertados para o impacto que têm o consumo deste tipo de espécies. Tubarões e raias são particularmente vulneráveis à pesca excessiva porque a maioria das espécies demora vários anos a atingir a maturidade reprodutiva e produz um número reduzido de crias. Cá está o ser humano sempre na linha da frente a dizimar o resto do reino animal. Boa Nova, irresistível. Passemos para um mundo diferente, para o mundo automóvel com o Micael Nunes. Esta semana começamos com uma novidade tecnológica, uma vez que a Mercedes-Benz criou um sistema de iluminação denominado Digital Light. Chama-se Digital Light e é a nova tecnologia de iluminação da Mercedes-Benz. Uma tecnologia que poderá vir a integrar os futuros modelos da marca. Através de um algoritmo que recolhe informação de câmaras e radares espalhados pelo veículo, este sistema é capaz de identificar obstáculos na estrada e fazer a distribuição dos focos de luz adequadamente. O que estamos a tentar fazer é alcançar o máximo brilho sem causar encadeamento. As funções de apoio ao condutor e a boa comunicação com outros condutores otimizam significativamente a segurança na condução noturna, declarou à imprensa Gunther Fischer, um dos responsáveis pelo desenvolvimento de veículos da Daimler. Uma das grandes novidades é a possibilidade de projetar automaticamente avisos ou símbolos em alta resolução na estrada. Além disso, este sistema de iluminação utiliza a tecnologia multibeam com mais de 1 milhão de microespelhos em cada um dos faróis, sendo que, no total, cada modelo terá mais de 8 mil LEDs individuais. Prosseguimos com uma boa notícia para a economia nacional, uma vez que a Tesla registou oficialmente em Portugal. A marca norte-americana de modelos elétricos registou a sua sede social em Portugal, na cidade de Lisboa. Em maio, Elon Musk, o CEO da Tesla Motors, tinha confirmado através do Twitter que seria lançado o primeiro Service Center e a instalação dos primeiros supercarregadores da marca norte-americana em Portugal. O primeiro passo nesse sentido terá sido dado com o registro oficial da sede social da Tesla em Portugal, na Avenida da Liberdade, em Lisboa. A Tesla Portugal conta com dois sócios gerentes, Mark Cerda, responsável da Tesla em Espanha, e Susan Repo, líder do departamento de serviços financeiros da marca automóvel. Nas últimas semanas, foi ainda notícia o facto de Portugal estar entre os candidatos para a criação da Gigafactory Europeia da Tesla, de que já aqui tínhamos falado anteriormente neste programa. Aqui um bom contributo da indústria automóvel para a economia nacional, caso se venha a verificar a instalação desta Rigiga Factory em Portugal. FM Boa Nova. Passamos agora a uma sugestão de leitura com a Sofia Pereira. O livro que venho recomendar esta semana é A Procura da Alaska, de John Green. Este fala de Miles Walter, um jovem fascinado por famosas últimas palavras, mas cansado de viver no aconchego caseiro na Flórida. Quando Miles vai para o colégio interno, em busca daquilo que o poeta François Rabelais chamava a grande incógnita, encontra um outro universo do qual faz parte uma jovem chamada Alaska Young. Lindíssima, esperta, divertida, sensual, transtornada e completamente fascinante, Alaska atrai Miles para o seu labirinto e catapulta-o para essa grande incógnita tão desejada. Miles Walter não podia estar mais apaixonado por ela, mas quando a tragédia lhe bate à porta, ele descobre o valor e a dor de viver e amar de modo incondicional. Nunca mais nada será como era. Li este livro nas minhas férias de verão de 2015. Li-o num dia. A escrita de John Green é uma escrita muito pessoal, muito dedicada a nós jovens, mas sempre com um toque de magia e humor que fazem das suas obras diferentes e especiais. Já li praticamente todos os livros dele, mas este seu primeiro romance é de longe o meu preferido. Todos nós já passámos por experiências, provações e pessoas que nos marcam e nos fazem crescer. Em algum momento já fomos à Alaska, em algum momento somos a Alaska de alguém e temos de viver com isso, muitas das vezes durante toda a nossa existência. E a Alaska é a pessoa mais imperfeitamente perfeita para retratar isso. Outra ótima sugestão de leitura para estas férias de Natal, e já sabem, na mesa de cabeceira devem ter os livros que a Sofia recomendou aqui ao longo do primeiro período e que não tiveram a oportunidade de ler. Façam o favor de pôr a leitura em dia. Rádio Boa Nova. Let It Snow é cantada por umas das pessoas, mas hoje estamos a falar de Michael Bublé, música essa lançada em 2010. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh, let it snow. All the way home I'll be warm. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, I'm still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Vamos agora passear com a Patrícia Correia. Desta vez parece-me que ela sugere que fiquemos intramuros, aqui no nosso burgo, onde há muito para fazer nestas férias. É verdade. Senhor ouvinte, convido-o a desfrutar da animação de Natal da nossa cidade, que está a ser promovida pelo município oliveirense, em parceria com a ADI, e que se prolonga até ao dia 8 de janeiro de 2017. Alunos do ensino pré-escolar, utentes das IPSS e elementos de outras identidades participaram no concurso 3Rs Natal Ambiental, promovido pela Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. No total, foram decoradas 26 áreas com recurso à reciclagem e reutilização de objetos do dia-a-dia. Os trabalhos finais podem ser apreciados no Largo Ribeiro do Amaral. Os vencedores desta terceira edição do concurso 3Rs Natal Ambiental foram os Jardins de Infância no Greio do Cravo e o Centro de Desenvolvimento Sociocultural de Penalva de Alva. Com esta iniciativa, o município pretende celebrar a época natalícia, envolvendo a comunidade escolar, a população em geral e os visitantes que nos procuram, associando este período festivo a um momento de reflexão sobre os valores do respeito pelo meio ambiente, da defesa da biodiversidade, da valorização dos recursos naturais que têm associados comportamentos de preservação ambiental e promoção da ecologia. Também no Largo Ribeiro do Amaral, o Largo Encantado está à tenda onde as crianças de todas as idades podem divertir-se e estar ocupadas durante as férias de Natal. Passeie e divirta-se no comboio de Natal do município de Oliveira do Hospital. O comboio de Natal encontra-se a percorrer a cidade de Oliveira do Hospital e arredores. Pode escolher o melhor percurso para si e para a sua família. A viagem é grátis. Pela primeira vez, o município de Oliveira do Hospital vai promover a comemoração da passagem de ano, com um programa de animação e que vai ter lugar no espaço da central de camionagem por ser mais abrigado. O Réveillon faz parte da programação de Natal e em causa está o maior investimento pensado para dar vida à cidade. Esta animação pretende também promover o comércio local. Cá compra, cá fica. É o slogan que faz todo o sentido. Se não formos nós a promover e a agradecer a nossa terra, quem o fará? Divirta-se, compre em Oliveira do Hospital e Feliz Natal. Muito bem, sem dúvida, assim mesmo, Patrícia. Quem é que, se nós não olharmos para a nossa terra, quem vai olhar? Então temos que ser nós a promover a nossa terra. Muito bem. Compre em Oliveira do Hospital, cá compra, cá fica. É o slogan que os nossos comerciantes agradecem. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Passamos agora às notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. No dia 10 de dezembro está consagrado como o Dia Internacional dos Direitos Humanos. O Clube Europeu assinalou a data com a entrega de um envelope em cada turma do ensino secundário. No seu interior encontrava-se uma fotografia expressiva de uma situação de profundo de respeito pelos direitos humanos. A exploração do trabalho infantil, os casamentos forçados com crianças, a violência contra imigrantes, refugiados, mulheres, a fome, a guerra, a privação de liberdade, de um lar, de segurança, de educação. Solicitou-se aos docentes que com os seus alunos refletissem sobre o tema em causa e sobre o direito que estava a ser violado, à luz do que está definido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, por forma a despertar as suas consciências para a necessidade de que estes direitos humanos são fundamentais e devem ser respeitados pelas sociedades. No passado dia 20 de dezembro, a grande família do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital reuniu-se no já tradicional jantar de Natal, primorosamente confeccionado e servido pelos cursos CEF e profissionais de restauração. Imperaram um espírito de fraternidade, alegria e emoção, particularmente no momento de distinguir aqueles que se aposentaram recentemente. Beijam todos pelos momentos de partilha. Já está disponível o Mega 5, a primeira edição do Jornal do Agrupamento deste ano letivo, onde se podem encontrar as notícias dos principais acontecimentos que marcam a vida escolar. Podem comprar o jornal nas papelarias das escolas do agrupamento. Leiam o Mega 5 e divulguem-o. O presépio e a árvore de Natal na escola secundária do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. O seu grande promotor é o professor Fernando Lobo. A árvore é obra sua, que ano após ano vai enriquecendo e tornando mais bonita. O presépio tem a participação de vários professores e alunos do Clube de Pintura. Estão de parabéns, são lindíssimos. No local são ainda mais bonitos. Convidamos todos a visitá-los. Estamos já a terminar a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Patrícia Correia, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Sofia Pereira, Miquel Nunes e Daniel Pereira. E hoje teve a participação especial do professor Zé Carlos Santos e dos nossos ex-membros Pedro Andrade e Francisco Carvalho. Despedimos-nos até ao próximo programa, desejando a todos os nossos ouvintes um Feliz Natal. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.